Ground, boa noite, Apache Golf Zero 24, stand 1-1, leading Commission Bravo, e passing 5-0-3-5-0-1, clearance to Lisboa. Where'd you go, Zero 24, stand by to clearance. Atingiu 060-6908. 908, prossiga para 2000 pés, após estar por Duna, ele é sexo autorizado, altímetro 1013. Reporte localizador. 1013, ajuste. Prossiga para 2000, após Duna está autorizado, 6908. After that, you have November 866, and then the cordial flight pin route. After takeoff, runway 10 left turn, Momo departure, GB transition, Salvador Control 119 at decimal 35, Skok 5121. Portugal via de foco, eu sou Lisboa, flight level 350, até Whiskey 50 until Mossoró, then up to November 866, and flight turn route F5. After departure, left turn, Momo departure, GBX transition, frequency 119.35, and Skok 5121. Pode resolver o suporte. Porto 24, call me stop and push back. Qual é o seu puxa start? Vira o suporte. Fala Salvador, boa noite, eu sou 3600, livrou. 3600, portão 4, Alfa Juliet. Portão 4, Alfa Juliet, 3400. Obrigado, Mike Conheco, desce para terça, para 2000 pés, está autorizado a LSX-O e reporte localizador. Estabilizou agora, azul 6908. Confiado, completa GLSX-U e chama o retorno no 8 decimal 95. 18-9, azul 6908, boa. 18-9-5. 18-9-5, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, azul 6908. 6.5 milhas. Boa noite, informe checado, uma centena 109-6908. Portará 6908. Baixado travado, azul 6908. 908, livre pouso no 090 graus, no 09-6908. Livre pouso, azul 6908. 0, portão 4. Confirma, chamou o sol? 170 da Gol, portão 3, pushback. Portão 3, livre, chame tá. Observando o tanque que está funcionando. Livre, observando o tanque, agora 170. Ele confirmar o vento para azul? Confirmo sim, uma centena com 109. Obrigado. Bora. Tá, 3152, prossiga para 3000 pés, reduza 2009. Temos um Caravan que o precede. 23 a pé, 1013, vai reduzindo a 3. É cativa? Azul 9908, Solos 43, libera a direita, chame Solo em 1219. 219, boa noite. Boa. Boa. 6908, Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 5. Posição 5. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 5. Como é que é quem é? Completa final, chame Torre 118, decimal 95. 295, boa noite. Correia, boa noite, o Papatango Mike Yank, estabilizado NS X-Ray, da 1-0. Mike Yank, boa noite. O vento é de 1 centena 1-0 nós. Tem pouso livre, pistão 0, Mike Yank. Livre pouso, Mike Yank. Ataque Dona 170. 170, 1013, torre 1895, não pode esperar também. 13, torre 1895, bota. Salvador, Gol 9868, por pushback em treinamento no 1. Alô, Salvador, na escuta do Gol 9868. Tá livre, falta um zero 1 checar. Ataque, 9868. Azul, a espera e forma posição 6 agora no Pat 3. Então, 612 a nave. Ele tá chamando a 5908, Azul. Ok, siga instruções. Valeu. Estabilizado 3152, visual. Completa sinal, chame torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite. 1170, teria condições de decolar de imediato quando tão logo liberada a pista? São as lisas manobras alinhando, só aguardando a liberação da pista para iniciar a rolagem, 1170. Mike Ekuyek, solo aos 47, libere a direita agilizando manobras, Mike Ekuyek. Salvador, boa noite, Atena 3152, vai passar o externo, puxado de checada visual. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, Atena 3152. Aguarda 3152. Uno 1170, pista liberada, 1 centena com 1 09, tem decolagem autorizada, 1170. Decolagem, 1170. Mike Ekuyek, estacionamento. Ingresso quilo autorizado, pátio 3, observa sinalizador. Observa. Gol 1098, a sua identificação, voe na proa de Itapes para a chegada a Mare, desça para nível de voo 050. O Mike aqui, ultrapassou aquilo? A esquerda, eu acho que já passou já. Se não tiver condições de retornar, eu se não preferir, pode prosseguir ver a Alfa e ingressar a Juliette, parte 3. 1170, decolou os 49, chame controle em 119, decimal 35, boa noite. 1935, boa noite. 199 a bordo, 2 horas, alterna Salvador. Salvador, 1170, decolou. Gol 1170, contato radar, sai da PUCA, sobre mantém nível de voo 370. 370, gol 1170. 868. Pronto, autoriza a prova de disparo para o 1170. Gol 1170, aguarde coordenação com o Petro. Guarda. cabeceira da 1-0, pronto. Autorizado a alinhar e manter a cabeceira no 0 no 868. Levantei no 0 no 868. T3152 no solo 51, libere a direita, chame solo em 1219. 219 pela direita, tá 612. Correto. Solo Salvador, T3152, circulando pela reta. T3152, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette para o 01, T3152. Pena com 109, 1868. Imagem da 10 com 1868. O Salvador está escuta do TAN 3178? TAN 3152 aí? Então TAN 3178 está parado aqui no box 612, só para informar que o alarme do Finger está todo tempo tocando aqui, por gente poder acionar algum funcionário da infraero para dar uma olhada. Afirmo, é o Gate 06, né? Afirmo. Ok, sim. Tá, tô. Um 868, decolou 53, chame o controle em 11935, boa noite. 11935, boa noite, no 868. Salvador, boa noite, gol no 868. Gol 1868, boa noite, acione código 5115. 5115, no 868. No 868, contato radar, saiu da PUCA, sube e mantém nível de voo 230. Só mantém 230, vou no 868. Fox 0 to 4, stand 1-1, ready for push and pass. 0 to 4, push back setup, report text. Keep for push and pass, follow for text, Fox 0 to 4. 1098, desça para 2010, ajusta no 013, autorizada a sinal LS, após estabilizado. Quem para 2010 com o ajuste no 013, reportar a estabilizada em LS, aí o voo 098. Gol 1170, chame Centro Recife, frequência 12685, alterne 13365. Boa. Azul 4062, desça para 3.000 pés, ajuste no 093. Gol 1868, chame Centro Recife, frequência 12685, alterne 13365. 1285, 1365, 9868. autorizando o ILS, aceitei o voo 0098. Voo no 0098, completa sinal, chame torre 118, decimal 95. 18895, voo no 098, grato. Azul 4062, desce para 2000 pés, autorizada a sinal ILS, é posto estabilizado. 2000 pés, o reportagem estabilizado, azul 4062. Salvador, bom dia, voo na 098, vai passando sempre a baixada travada. No 098, boa noite, livre pouso no 10, uma centena com 10 nós, voo no 098. Livre pouso, 098. Pode ser que eu vire para fora, ele está com 4062. Azul 4062, completo final, chame torre 118, decimal 95. Torre 1295, azul 4062. Obrigado, bom trabalho, boa noite. Obrigada, bom pouso. Bom, bom dia, gente. Bom, bom dia, bom dia, and the tower 1187 from my side. 1204, just confirm 09 on board. 209, thank you. 269. Uno 098, solo 06, libera a direita, chame solo e 1219. 219, vou chamar, obrigado. Para. Uno 098, livrou. Muito boa noite. 098, Alfa, reportante da Juliette, boa noite. Alfa da Juliette, reportarei. Romeo Juliette, portão 02. Portão 02, Romeo 098. Lu 1172, acionando a identificação, voe na proa de Itape para a chegada a Mari, do superamento de voo 050. Gol 1972, ação de identificação autorizada a chegada a Mari, deixa para nível de voo 060. Azul 4062, bom dia, taxi Alfa, Kilo, 43, atento aos fãs da zona de solo, 43 aqui. Do vírus, qual é o Zero 2-4, qual o Tower 1-8-95? 1-8-95. Tower, boa noite, pode ser o Zero 2-4, we are ready for departure. Kilo and Abbey, 3 Copa, 1-0, índice 090 degrees, 109, Portugal, 0-2-4. Zero 4 Lapa, 3 Copa, 1-0, pode ser o Zero 2-4. Errado, ok? Então, no PAD 3 fica atento à sinalização, 4062. O 4062 da Azul copiou? É PAD 3, vai ficar atento à sinalização no PAD 3, ok? Zero to four, Barnett, 212, Saudi Departure Frequency 119.35, bye bye. 119.35, bye bye, Portugal, 024. Departure, boa noite, Portugal, 024, everyone. É Portugal, 024, with the contact, climb to flat level 350, Momo Departure. Climb in flat level 350 on Momo Departure, Portugal, 024. Porto 024, any chance you can proceed at Gabit? É Portugal 024, stand by. Stand by. Portugal 024, fly direct Magno. Direct Magno, é Porto 024. Obrigado. Obrigado. 1172, desça para 2000 pés, ajuste no 013, autorizada a sinal LS, porta estabilizada. 2000 pés, 1013, autorizado LS, 1272. Gol 1972, desça para 3000 pés, ajuste 9013. É Portugal 024 com o Recife Center 126.85 e Chamedo 133.65. 126.85 e Chamedo 133.65. É Portugal 024, obrigada, boa noite. Boa noite. Gol 1172, complete a final, chame torre 118, decimal 95. 245, obrigado. Gol 1172, boa noite. 1172, boa noite. Avistado, vento uma centena no 09, informe checado 1172. Ok, já está, trem baixo travado, gol 1172. Pouso livre, pistão 0, uma centena com 109, 1172. Autorizado, pouso, pista 10. Salvador, é o gol 1098 para Natal, cliente da Bravo, ponto com. Gol no 098, Natal 370, autorizado. Via Pesulu no 0, decola pistão 0, curva esquerda, sai da PUC, tração Zipá, controle 119, decimal 35, oceano 5130. Ponto autorizado 370, via rota do plano de voo, Brasilu 10, Pucas de Pá, 1935, 5130, boa. Tá correto, é ponto puxo. Vai. Salvador, tá 3152, pronto para confirmação. Tá 3152, Maceió, autorizado, 330 nível, via Perusco 58, Orágua, após direto. Recola pistão no 0, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle 119, decimal 35, acena 5125 no transponder, tá 3152. Autorizado, Maceió 330, Perusco 58, Orágua, descendo, recola da no 0, curva esquerda, Puca, Caju, 1935, 125, então 3152. Porta para um push, tá? Já estamos prontos para pushback acionamento do 01-3152. Autorizado pushback acionar, contato 3152. Contato então 3152. Gol 1972, completa final, chame torre 11895. Boa tarde, Goiânia. Boa tarde, meu bom dia, gol 972, está utilizado. Gol 1972, 172, bom dia, avistado, continue aproximação, pista no zero, vento 90 graus, 109, informarei pista livre no 972. Sim, a gente aguardando. No 172, no solo 25, libera a direita, chama o solo, Leona 219. 219. Bom dia, 1172, bom dia. Taxi Alfa Juliette, portão 1-1. Alfa Juliette, 1-1. 1-1, 1-1, 1-1, 1-1, 1-1, 1-1, 1-1, 1-1, Tan 3152 com 80 a bordo, 2 horas e 40, Natal. Tan 3152, táxi via Índia, ponte para o 102895, que negar o 0013. Via Índia, ponte para o 895-3, Tan 3152. No 098 solo. Voo 098, na escuta. Comandante, você saberia informar se o voo, se esse plano de voo é repetitivo ou é normal, prestado? Eu só vou confirmar com você, acredito que seja repetitivo, vou confirmá-lo. Ok, grato. Bom dia, 1972. Bom dia, taxi Alfa Juliette, portão 10, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, 1-0. Tan 3152, autorizado a alinhar e decolar, uma centena com 8-9, Tan 3152. Alinha e decola o Tan 3152. adiante? Prossiga. É repetitivo o nosso plano, sim. Ok, Grata, só pra eu ter ciência aqui se o nossa listagem estava correta ou não, porque não tem o seu voo repetitivo, Grata. Ah, possível, é isso aí. Obrigado. Tan 3152 decolou os 32, chama o controle em 119 decimal 5, boa noite. 1935, Tan 3152, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, Tan 3152. Tan 3152, boa noite, contato radar, sai da PUCA, submantém nível de voo 330. 330, Tan 3152. Juliette, igual no 972. Sente, no 972 ingressa Juliette, prosseguindo para o portão no zero, fica atento ao follow meu partido, portão número 7, no 972. Você vai tentar follow meu por número 0, agora no 972, obrigado. Controle, o TAN 3152 solicita proa de Maceió. TAN 3152, aguarde coordenação. Guarda. TAN 3152, autorizado direto Maceió. Direto Maceió, TAN 3152, obrigado. TAN 3891, Scott Advent, descend to 4000 feet, KNH1013, clear bom arrival. Santana 02, voo 9098.